Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Essa agora é o Livecast. Bom dia, Vietnã! Diretamente da retina nublada do Anos Novo, interior de São Paulo, estamos começando a temporada 2017 do Regular Cash. Oi! E hoje vai ser aquele tipo de programa sem pauta, que a gente vai começar a falar só sobre notícias, porque notícia é a parte mais do que a gente se diverte mais. E esse programa vai ser só isso. Vai estar uma porra esse programa. Não, esse programa é só uma merda. Qual não é, né? É. Vamos aceitar um fato. Vamos aceitar um fato. A gente faz isso porque gosta, não porque é bom. Então... Exato. Ai, cacete. Se fosse pra ser bom, não tava sendo. Oi, eu comecei tão empolgado que eu nem me apresentei. Eu sou o Sadrak e esse programa tá uma porra. Cara, eu gostei da parada que você falou de o Anos Novo. Eu não tinha pensado nisso, cara. Parabéns. Aqui é o Mechac e eu não tenho ideia do que vamos fazer hoje. Ah, tu tem. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente faz em todo programa. Falar, falar e não dizer cortar porra nenhuma. Falar de onde? Quê? Ai, isso vai ser muito bom. Então tá. Se vocês querem falar alguma coisa, xingar a gente, ameaçar de morte, mandar processo, sei lá. Ou doa... Qualquer coisa, cara, eu tô sozinho. Ou doações, pode ser também. É, você pode mandar dinheiro também, eu tô precisando. O e-mail é meu pai, minha tia na janela, @outlook.com. É isso aí, estaremos esperando a sua ligação. Ou liga já? Liga já. Falta o Mercado Feeling, só quem é muito velho pra entender. Ou quem viu postagem sobre referência. Vamos botar a vinheta aí do Regular News, porque senão eu não vou ficar contente, cara. Interrompemos esse programa para transmitir o Regular News. Que vinheta, cara? Já foi, eu já coloquei isso. Ah, entendi. É. Vai ser cru, só de sacanagem. Ninguém vai cortar essa porra. Então vamos ver o que aconteceu no mundo essa semana. Se aconteceu alguma porra, né? Eu tenho certeza que aconteceu. Não, aconteceu. Os hackers russos fizeram. Falando em hackers russos, hackearam nosso RPG. A gente não conseguiu concluir. Isso. Porque... Agora ele tá encriptado e ele só vai ser lançado ano que vem. Talvez no próximo. É, um hacker russo pegou e... Maldito hacker russo. Botou numa pasta zipada e trocou a senha. Eu não consigo, cara. Uma pasta zipada, no momento nosso RPG tá numa pasta zipada escrito Skid Row, não tem mais como tirar. Isso. Já não era. Não tem como tirar, fudeu. Cara, eu não sei a senha. Não tem como, já e era. Você precisa completar uma série de perguntas no celular pra poder fazer. É, você tem duas opções. Ou assinar o joguinho. Ou você vai lá, assina o joguinho, completa as perguntas, manda um SMS e... Assina um clube de assinatura de 10 conto por mês. Por semana. Ou você vai ter que falar com o Edward Snowden pra ele desencriptar essa bosta. Então, esquece o RPG. E como por eu enquanto. Tenho muita preguiça pra poder fazer essa parada do celular, eu tô tentando entrar em contato com o cara, velho. Provavelmente só ano que vem. É, só a hora que ele puder responder. Bom, foda-se o RPG, né? A gente nem sabe vai jogar. Vai sair um dia aí. Ele nem sabe jogar essa merda direito, caralho. Não, mas foi maneiro. Foi maneiro pra caralho. É. Não vem com essa não, que foi bem, muito bom, sim. Cara. Só que não vai ter como sair agora, entendeu? Tem que falar com o cara lá. É. Depois que a gente conseguir desencriptar a pasta, tipo, acertar a senha, aí a gente posta, cara. Mas por enquanto não vai sair, eu não. Eu tenho certeza que a senha mas foi muito maneiro. 1, 2, 3, 4, né? Vamos lá. Camisa ensanguentada de Valdomiro é usada pra curar fiéis. Caralho! Você puxou essa. Você puxou o não, proibido. Deixa eu tomar um gole. A minha acabou. Irmãos! O que que é isso, irmãos? Isso é um absurdo! Olha, caralho. Que porra é essa, mano? Pastor Arnaldo. Os caras... É um Huawei. Os caras tão tirando com a cara de Deus não, nessa. Não. Sério. Se a porra da camisa cura... Por que ele não se esfregou na camisa na hora, então? Da facada. Filho da puta, roubou minha piada. Filho da puta. Eu tô falando você. Não tô falando, cara, todo mundo aqui é filho da porra. Mas... Ladrão de piada do inferno. Mas a parada, cara, é... Cara, vai tomar no cu, não, velho. Não, primeiro, vai tomar no cu o cara que deu a facada nele. Não, devia ter dado duas. Não, sem sacanagem. Isso foi uma filha da putagem ter dado a facada nele. Por dois não, motivos. Não, deixa o cara primeiro... tinha o motivo dele, deixa ele dar a facada dele. Não, primeiro que não se dá uma facada no cara que tava falando, no líder de uma igreja. Por mais filho da puta e ladrão que ele seja, não se faz isso. Nem no... Não, mano, ninguém, nem se fosse... Não, não, não se faz isso, cara. Ah, caralho. Não, calma. Aí, você tem que entender o negócio. A menos que você pega, a menos que você tivesse pegou ele entrando na tua casa pra roubar. Aí você pode até falar que é legítima defesa. Mas o cara tava lá, roubando o dinheiro dele, na empresa dele. Caralho, mano. Dentro do templo de roubo dele. É, porra, mano. Ele não tava saindo na rua pra roubar, cara. Ele tava roubando em casa. Vacilo. Caralho, mano. Se ele tivesse roubando na Receita Federal, o filho da puta não ia lá ver a faca. Então, roubar então, do outro lado pode. Ele era político, pô. Ah, não. Ele era deputado. Oxi, não. Deixa o cara roubar só porque ele tá roubando em casa. Mano, os caras que estão indo lá sabem que estão sendo roubados. Não é, ninguém tá enganado nessa porra. Mano, não, calma aí. Eu quero só exemplificar um negócio. Os caras, o cara não tá saindo da casa dele. Ele tá lá na casa, tá ligado? É a empresa dele. Nego tá indo lá, ué. Tá dando dinheiro, porque ele é idiota. Ele tá te roubando na lab, ele não tá forçando. O cara, tipo, ele não bota arma em ninguém. Você me conhece, você sabe que eu sou membro da Igreja Evangélica Pica das Galáxias e que eu normalmente, mano, eu defendo o cara que é pastor e tal, mas esse cara é um filho da puta. Eu não defendo não, pra mim é tudo filho da puta. Menos pastor Arnaldo, ele é gente boa. Não, ele é um filho da puta, o seu Thiago. Mas beleza, o cara não tem razão de chegar e dar facada nele, não tem. Mas o cara... Ainda mais o cara tá vindo. Só que eu achei genial o turnão do cara. Dele pegar a porra da camisa ensanguentada e fazer um marketing do caralho em cima da camisa. Porque, porra, isso é ser empreendedor, velho. Isso é ser filho do... Mano, esse cara é um filho da puta, mas ele é muito. Ele é genial, velho. Ele é você profissional. Você tem que bater palma, né, pra genialidade desse cara. Não, mano, é tipo. É o tipo de coisa que eu falo. Político, ele tem uma cabeça muito boa, cara. Porque ele consegue driblar a lei. Enquanto um filho da puta desse faz uma parada dessa e ainda sai por cima, cara. Não, é um nível de ladroagem do cara que roubou o Banco Central, tá ligado? É genial, velho. Você tem que bater pau. É lindo. Agora ele tá pedindo não sei quantos milhões pros fiéis. Mas ele sempre pede, cara. Não, agora ele pediu a quantia exorbitante. E pior, consegue, porque... Consegue, né? Ele é idiota. O cara tem mansão, tem não tem uma campanha. Não tem uma campanha desse Valdomiro aí. Que tava pedindo R$200 de cada um e ele dava um tijolo com papel grudado. Cara, ele... Se essa porra esse deu cara certo, cara, qualquer coisa desse cara dá certo. Se ele mijar num pote e tentar vender por milão, ele consegue. Cara, eu tenho certeza que esse cara tem pacto com o diabo, mano. Não é possível. Cara, ser tão bem sucedido numa ladroagem tão grande. O cara é bom, enquanto, velho. O cara é bom. Enquanto tem nego, tem pastor honesto. Porque não é porque é pastor que é ladrão, a gente tem esse estigma no Brasil. Quando tem muito pastor honesto fazendo trabalho de caridade com igrejinha caindo aos pedaços por aí, um filho da puta desse tá bilionário extorquindo fiel. Cara, isso é o que você é para pra pensar. Não é só ele. Tem lá uns outros 18 teatros vingados fazendo a mesma coisa que tá com o cu cheio de dinheiro. Aí você para pra pensar, caralho, é realmente bom fazer o bem? Porque você só vê nego que faz o bem tomando no cu e quem tá roubando se dando bem. É. Tá ligado? Mas o que é dele tá guardado. O que é um pouco triste, mas é a realidade, né, cara? Então não tem o que negar. Cara, se tem uma coisa que é uma lei certeira, é que filho da puta não vai longe. Relaxa aí que o dele tá guardado. Ah, é? Vê quantos anos tá o José Serra. Ah, José Serra, mano. José Serra é... Malafaia. Bom, aí não é. José Sarney. Porra, agora você me pegou, cara. Vai longe mesmo, hein? Collor. Filho da puta vai longe pra caralho, tá, cara. Vai mais longe que a gente. Não tem como, cara. Vaso ruim não quebra. Pô, mas a gente falou de religião pra caralho. Não, foda-se, vai postar do meu lado. Pô, vamos falar de muçulmano pra gente ofender todo mundo agora. Que é uma meta, né? Claro. É uma meta que a gente não bateu em 2016, que era ofender todo mundo. Isso, então... mas a gente começou tarde. Não, cara. Vamos tentar em 2017 agora. 2017 é certeza. A gente fala de muçulmano agora e depois a gente fala de livro, tá? Muslim migrants burn on housing over lack of chocolate. What? Traduzindo pra galera que não fala os ingleses igual nós do Open English. Os caras estão queimando as casas que foram doadas por falta de Nutella. Eles estavam protestando que não estavam ganhando Nutella o suficiente pra todo mundo. Sears. 280 pessoas. Você só precisa matar um. Cara, eu não digo nada, só digo que faz falta a Inquisição, viu? Cara, esse meme teu não funciona. Hum? É, falando sério. O quê? Meme de Inquisição não dá certo. Louco. Sério, não é engraçado. Hospitalares. Não. Cavaleiros Templários. Não, Monty Python é ruim, cara. Monty Python é bom pra caralho, nem veio. Não é, uma merda. Caralho, rio pra cacete. É a pior bosta que já inventaram. Nossa, ri demais. A tomar no cu, bando de inglês lazarento, filha da puta. Nem vem que você também riu da sketch da autodefesa contra a Fru. Tá, mas aquilo foi retardado, só por isso. Foi pra porra. Mas não foi escroto. Você também riu pra cacete da piada mais engraçada do mundo. Não, aquela lá eu nem li. Valeu, falou. Ah, mas você riu só de eu te contar. Eu sobrevivi, chupa. Então, se eu tivesse lido, tinha morrido. Então. Mas agora tá na hora de falar de gays. Tem alguma coisa aí? De gay não, mas tem de otaku, pode ser? Pode ser, certo. Então, é a mesma coisa? Amazon lançou Strike, serviço de streaming exclusivo para animes. Olha só, rapaz. É, whatever, né? Ah, tipo, fecharam a Anitube. A Anitube fazia a mesma coisa, né? Não, eu acho que foi por isso que conseguiram fechar o Anitube, porque pode ser. A Amazon lança e cobra, né, fiel? Exato. Mas não vai fazer muita coisa, eles não vão legendar pra português, então Brasil, whatever. Não, vai ter, se chamar Amazon Brasil. Não, acho difícil, cara. E mesmo se tiver, vai demorar bastante. Não demora não, porque eles dublam séries e dá muito mais trabalho aos produtores. É, justo, então já faz sentido. Já faz sentido. E tipo, cara. Ou exigem já legendado, né, cara? Aí faria mais sentido ainda. E vai sair, tipo, cerca de R$20 por mês. É, barato. Pra quem assiste essa merda o dia inteiro, seus bandos sem vida, fila da puta, arruma emprego. É, porque tem. O cara que assiste anime mesmo, que é hardcore, ele assiste milhões de anime por ano. Milhões por mês também. Eu conheço pessoas aí que conseguem matar um anime em menos de uma semana. Isso é meio escroto. Eu acho isso meio improvável. Ninguém que trabalhe também, né? Convenhamos. Não, porque, cara, quem vai trabalhar e fazer assistir. Na moral, ninguém tem tempo de assistir anime. Quem trabalha não assiste anime, é uma verdade. Adulto não assiste anime. Nem série dá tempo de assistir, pô. Então, velho. E série também eu acho que não é coisa muito boa pra se fazer, não. Adulto joga. Joga e chora quando aqui. Não tem nada pra fazer tomando cerveja. É isso que adulto faz. Pensando na vida que ele jogou no lixo. Esse é o esporte do adulto. Ele bebe e ele chora. Pensando e paga que ele boleto, podia ter feito. É isso. E paga boleto. É isso que adulto faz. E fica na porra do banco 2 horas. Cara, nem me fala isso. Eu tenho que preencher um formulário pra mandar de volta pra loja da placa que eu comprei. Não serviu. Caralho. Segunda-feira, né, e ainda vou tem tentar arranjar grana pra você pagar o BF lá. O e ainda tem uma boa chance dessa merda eles não aceitarem a devolução e eu ter que comprar um processador novo. Aceita. Se eles não aceitarem, porque essa placa não tá funcionando. Aí não adianta comprar outro processador, não é? Não, é porque nas especificações a menina me falou 1 milhão de vezes que os lacres têm que estar intactos, inclusive da embalagem. Não, mas aí é impossível. Como que eu vou saber que a porra da embalagem tá intacta se eu não testar no computador, porra? Aí fode, né, cara? Porra. Isso vai contra o estatuto do idiota e do consumidor. Não vai, não? É, deve, sei lá. Vai fácil comprar outro processador, dar upgrade e não enche o saco. É, eu quero ver uma desculpa dar sempre upgrade nessa bosta, né? É, vai, continua quebrando as peças. Daqui a pouco você chega lá. Vou ter que, a próxima vez, comprar o i7 agora, viu? Aí você compra o i7 de terceira geração. Ih, caralho, a placa não serve. Aí você compra uma placa, a motherboard mais pica. Aí, ah, caralho, minha placa de vídeo não serve. Daqui a pouco você já tá com 32 GB de RAM. Tá com 3 GTX 1080. 1080? Ui, eu falo 1080. É, cara, você sabe por quê? Temos isso. Um cu ruim aqui. Falando sobre animes, o editor do mangá Attack Titan foi preso por suspeita de assassinato, cara. É algo que eu já tinha visto, porque eu tenho coleguinhas otakus que não trabalham, que isso já é de praxe deles. É, cara, eu acho meio whatever. Tipo, se matou, foda-se, tá ligado? Não, ele vai preso, né, pô? É, justo. É meio bizarro porque ele... É o default. É meio bizarro porque ele ligou na emergência falando, ó, minha mulher caiu da escada, vem cá. E aí tá com um buraco na testa de Magno 44. Só que aí chegaram lá e foram constatar que a causa da morte foi uma pressão aplicada no pescoço. Sufocamento. Ela bateu com o pescoço no degrau, ué. Não. Deixa o cara, morte mano. Morte por sufocamento por conta de uma pressão aplicada no pescoço. Você não não é? Então, ela caiu com a escada há muito tempo com o pescoço. Ela ficou caindo, apertando, assim, é, naquela posição. Ela ficou apertando, ela era pesada, você não sabe. É, vai saber, né? Morreu. É, você não sabe se ela era feminista, ela devia ter uns 200 quilos, porra, bateu ali, imprensou o pescoço, morreu. Que ela é lutadora de sumô, né? Igual a mãe, né? É... Dela. Só pra, né? É, foi estranho. Claro. É que a gente tá falando de anime, só estamos falando de anime essa porra. Vai sair 2017, você viu o trailer? Não, não vi. Vai sair Gundam de anime. Ah, maneiro. Isso pode ser da hora. Bom, já tem um anime, né? Vai ser mais anime. É, pode ter, tem potencial, né, cara? Gundam é maneiro, eu jogava no Super Nintendo. Nunca consegui zerar, mas eu joguei bastante. Gostava pra caralho. Cara, jogo de luta Super Nintendo, sempre joguei só por Deus. Ah, cara, jogo de luta do Super Nintendo é sempre uma merda, né? Meu corpo, minhas regras. A esquerda não está sabendo lidar com a Miss Bumbum que tatuou a cara do Donald Trump na nuca, velho. Cara, eu primeiro pensei, por quê? Depois, pra quê? E agora, por último, vai tomar no cu, cara. Não. Cara, mano, não é possível. Se eu fosse o Donald Trump e soubesse uma porra dessa, eu falava, mano, obrigado pela homenagem, mas não, velho. Tira, pelo amor de Deus. Não, eu ia brigar na hora, falar assim, mano, apaga minha cara dessa porra. Puta que pariu. Não quero minha cara. Falei que o cabelo dela é feio. Agora ficou bom, hein? Agora ficou foda. Agora eu me defendi bem. Eita, caralho. Eu também sou preto, eu posso. Ah, é verdade, a gente é preto, esqueci. É, mas nem todo posso, mundo, mas nem todo mundo sabe que a gente é preto. Não, mas eu posso hoje. Mesmo que eu seja branco, eu tô na internet, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser, se até um helicóptero Apache, eu consigo, pô. Pô, se você for helicóptero Apache, ia ser do caralho. Ia ser foda, né? Ia ser foda. Vamos lá, ainda sobre Donald Trump. Andrea Bocelli desiste de cantar na posse de Trump após receber ameaças de morte. Caraca, esquerda e amor, né, velho? Ah, com certeza, né, cara? A não ser que você esteja contra eles, aí fodeu. Mano, como você ameaça de morte um velho cego que ia cantar na posse de Donald Trump? Tipo, o cara já morreu, ele só não sabe ainda. Ele só não viu a morte, por isso que ele não morreu. Nossa, velho, que piada ruim. Caraca! Nossa, velho! Meu Deus, eu sou o melhor, meu cara. Meu Deus! Desculpa, gente, eu sou assim. Mas ele canta pra cacete, você já viu? Não, não viu, nem sei quem é, cara. Caraca, André Bocelli, mano. O cara canta demais. Eu tenho umas músicas. Achei que era um jogador de futebol, mano. É da Itália, né? Parma. Ele tem nome, ele tem um nome. Ponto de ônibus com um só lugar e revolta moradores do Tocantins. Puta que pariu, velho. Quem inaugura um ponto de ônibus de um lugar? Mano, quem anda de ônibus? Não, tem muita gente que anda de ônibus. Compra uma bike, velho. Mas quem é que... Não, compra uma bike, na moral. Cara, é o cúmulo da fila da putagem. Você gasta uma nota. Esse é o governo te mandando uma pica pra você, tá ligado? Pra construir uma merda de um ponto de ônibus com um lugar. É o governo falando pra você, chega cedo, desgraçado. E tipo, você vê a foto do ponto de ônibus, é tipo uma orelha. Eu vi, é mó fininho, cara. É mó bizarro, parece quando você corta o pimentão, tá ligado? É, fica só uma fatia. Bem fininho assim. Isso, aí fica aquela fatia com desenho meio bizarro, ficou daquele jeito. Mano, não tem nem como pôr sombra. Por que não só fizeram um banquinho reto? Tá ligado? Faz um banquinho que sai mais barato. Porque ele tem a parada de fazer a sombra em cima. Ele tem a parada de fazer a sombra em cima, só que não, aquilo lá não vai dar sombra, tá ligado? Fazer só um banquinho, pô. Se você derrubar aquela merda daquele ponto, colocar ele de lado, assim, com aquela envergadura pra cima, você faz um banco pra um 6. Galera é idiota, mano. O brasileiro é foda, porque falta criatividade, falta ódio. Falta ódio, né? Sabe o que me revolta muito de toda essa parada da reclamação do ponto? É que eu nunca peguei busão com ponto feito pela prefeitura. Sempre era aqueles dois tocos de madeira com a tauba deitada por cima que você sentava aquela merda e ainda te lascava uma farpa no rabo, tá ligado? E agora o nego vai querer reclamar que o governo fez a porra do banco de fudido? Mano, você tá achando ruim? Fala e faz a porra do banco, cara, tá ligado? Ninguém tem que depender de governo, não, mano. Ninguém tem que depender de governo, mas eles já eles passam a mão na tua bunda com a desculpa de que eles vão fazer a parada. E faz essa merda, tá ligado? Mas nunca faz, a gente sabe que não faz. Pra que você perde salifa reclamando ainda dessa porra, tá ligado? Vamos tentar diminuir a porra do governo, diminuir puta a porra puta que pariu, falou de tudo, porra mano. De ponta, tá no cu, moleque! É por isso que eu faço podcast com você. Pra que você vai ficar? Não é só porque você é pra meu irmão que você e o único vai ficar reclamando? Que eu tenho pra fazer isso. Mas puta que pariu, até... Se não tiver eu, não tem podcast. Até que enfim, né? Você falou uma parada que eu sempre puxo essa parada aqui nesse programa. Porra, diminui a merda do governo, cara. O governo faz que porra... Você... Pra que porra você precisa do governo? Me fala. Olha o que o governo fez com o teu dinheiro. Ele fez uma porra de um ponto que não dá sombra e nem te deixa sentar, velho. Isso é com o teu dinheiro, filho da puta. Então, mano, só diminui o posto, velho. Corre atrás de diminuir o imposto. Não reclama da porra do ponto, por favor. É, cara, mano, é isso que o governo faz. É como diz a galera na internet. É o Estado fazendo estadíssimo. Vou gastar bilhões do teu dinheiro com a parada ultra manufaturada pra fazer uma porra merda pra você e você calar a boca, cara. E votar em mim de novo. E o dinheiro que sobrar eu vou enfiar no meu rabo. Comprar milhões de empresas e caralho a quatro. É. E PlayStation 4. Falar em governo, eles estavam querendo quibar nossa internet de novo. É quibar o termo. Ah, não, é capar. É, isso que eu ia falar, mas... É, não tem problema. Estão querendo foder com a nossa internet de novo. Porque a internet já é uma bosta. É normal, né? É normal. Eles sabem que a internet é uma bosta. Eles sabem que isso vai contra a própria lei deles. Mas os caras não tem como arrumar. É caro demais, eles não querem perder um mês de luto pra arrumar isso. Você manja que tem muito conspirador aí já dizendo que essa parada é pra tentar matar o serviço de streaming, né? Porque eles já estão metendo imposto e agora estão querendo limitar a internet pra sufocar mesmo. Porque os serviços de streaming fazem grandes corporações perder milhões. Eu imagino. Só que eu não acho que seja isso a ideia deles. A ideia desses caras é fazer a gente ficar igual o barata tonta, tá ligado? Sabe quando você passa o dedo no meio do caminho das formigas e elas ficam retardas, correndo cada uma pra um lado? Nossa. A internet é uma porra de uma quadrilha organizada, cara. A gente faz as coisas combinando na internet. Se depender de fazer por sindicato e pessoas físicas, não rola. É, o único meio da gente combater os filhos da puta é usando a internet. E eles querem capar justo aí, porque eles sabem disso. Faz sentido. Dá uma capada aí e a gente fica... Começa a aceitar igual antigamente, velho. Antigamente nega aceitava quieto. Hoje em dia a gente tá reclamando um pouquinho mais, né? Não tá o excelente, mas já tá fazendo alguma coisa. E isso deve tá irritando um pouco eles. Eu imagino que daqui a pouco essa porra aqui vai tá Venezuela. Ah, não tem nada. Se não tiver, pior, né? Pode chegar até ter comida no mercado pra você comprar, mas vai estar um absurdo, caralho, você não vai conseguir comprar nunca. Bom, esse foi a merda do nosso programa de ano novo, olha só que beleza. Aê, caralho! Aê, feliz ano novo! Feliz ano novo em fevereiro! Quase fevereiro, cara. Quase fevereiro. 15 de janeiro. Se não der tempo, vai ficar pra fevereiro mesmo, porque eu não vou postar no fim mano, do mês, velho. Velho, eu não recebi meu 13º, então pra mim ainda é 2016, foda-se. É isso aí. Feliz ano novo. Dia é o quê? 60? Dia 15. Hoje. 60 de dezembro. Hoje é dia 46 de dezembro. Aí, ó, 46 de dezembro de 2016. Uhul! Um pouco fudido mesmo. Mano, ser fudido é bom, tá ligado? Se a gente tivesse tudo, a vida não ia ter tanta graça. O bom é você ser fudido, tomar uma cerveja e chorar. Isso que é bom. Você tá precisando de um abraço, cara. Eu tô. Falou, piorar, galera. Relaxa. Ah, e manda e-mail pra galera. Gente, seu bando de pela das putas. A gente não copa com essa merda, com então causa, faz caralho. Um feedback aí, caralho. Na verdade, tinham que pagar a gente pra fazer essa merda, né? Tá que pariu. Porra, mano, quem que ia pagar por isso, velho? Sei lá. Ficar ouvindo palavrão, piada ruim. Eu sou preto, eu posso, não quero saber não. Falou. Bom, falou, eu galera. Eu sou preto, tudo bem, posso. Falou, é nóis. É. Este podcast foi editado por Sadraque Michalki.